across the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy, some would say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. There's an old man in the world. Somehow I have to fight. And as I try to make my way to the old man in the world, I will run to somewhere. Tell of suffering and greed. Here today, forgot tomorrow. Ooh, here besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrowed. Everybody cries. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not whole, so don't hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure you've had too much of this life, essas meninas. Everybody Hurts com The Corrs, a original, vocês lembram, do R.E.M. Antes teve Curious. Curious é um projeto do vocalista do The Mission, Wayne Hussey, com a vocalista do All About Eve, Julian Regan. Eles tocaram Ordinary World, do Duran Duran. Antes teve Boys Avenue abrindo o bloco com Glad You Came, do The Wanted. Vão em frente? Agora tem uma versão de The Cure pra vocês. Criadores e criaturas.

tempo que eu já dizia, toda essa chinfra não te garante. Se você não sabe a arte de saber andar, nem salto alto, nem escada rolante, sua vida não tem muito sentido, sempre em dia com o seu atraso. Mas e daí, ela se acha tão chique, troca seu destino por qualquer acaso. Perdeu a pose. Décadence avec elegance, décadence avec elegance, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Décadence avec elegance, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Pra mim seja um bom rapaz, pratique algum esporte, tenha bons ideais. Afinal de contas, o fim do mundo não é nenhum fim do mundo. E se for, descanse em paz. E no final da madrugada, perambulando pelos bordéis, decadência é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Avec élégance, décadence avec élégance, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Décadence avec élégance, décadence avec élégance, wow, wow, wow. Essa aí foi Isabela Taviani fechando o primeiro bloco aqui do Criadores e Criaturas com 29 da Legião Urbana. A Legião tem tanta gente que já gravou que um dia a gente faz um programa só de covers da Legião. Antes teve Zélia Duncan, Decadence avec Elegance do Lobão, Pato Fu com Frevo Mulher do Zé Ramalho. Aliás, esse disco do Pato Fu, Música de Brinquedo, é fenomenal. Recomendo, bom demais. Ainda teve antes Herbert Vianney e Erika Martins, os vocalistas do Paralamas e da Penélope, gravando In Between Days do The Cure. Daqui a pouquinho tem mais, não saia daí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Nesse bloco a gente vai tocar só músicas dos anos 70. Covers de músicas dos anos 70 com gravações mais atuais. Vamos começar com uma do The Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Well, we all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers were at the best place around, but some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. Well, they burned down the gambling house. It died with an awful sound. And when it all was over, we had to find another place. Swiss time was running out. It seemed we would lose the race. There was smoke on the water, a fire in the sky. The Grand Hotel, it was empty, cold and bare. But with a Rolling Stones truck just outside, we made our music there. With a few red lights, a few old beds, we made a place to sweat. And no matter what we get out of this, I know we'll never forget. Sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais. Mandei fazer de puro aço luminoso punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mandei plantar folhas de sonhos nos jardins do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar, procurar. As pessoas na sala jantar, essas pessoas na sala de jantar. Paulinho Mosca e Celso Fonseca com Panis et Circenses dos Mutantes. Antes teve Anna Kelly, Show Me The Way do Peter Frampton. Teve Pat Boone, o velho Pat Boone, cantando Smoke on the Water, um clássico do Deep Purple. E abrimos esse bloco com Echo and the Bunnymen, People Are Strange do The Doors. Esse bloco, como eu falei, só tem músicas dos anos 70. Agora então, toca Raul! Criadores e criaturas. Essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião. opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu amo. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe dei um amor. Lhe dei um amor, lhe dei um horror. E faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou a dor. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre. Do que ter aquela velha, velha, velha opinião formada. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter. Pra você. É tried to make her love their own. They took her love, they left her there. They gave her nothing back that she would want to own. Gold and silver rings and stones dance slowly off the moon. No one else could know she stands alone. Say the words they need. She knows she's alone and she is free. Caution, gypsy of the moon. The sun has made a thousand nights for you to hold. Ocean, gypsy, where are you? Shadows follow. Total aqui no Criadores e Criaturas, na versão de All About Eve para The Witch's Promise. Antes teve Blackmore's Night com Ocean Gypsy do Renaissance. Fernanda Porto cantando Só Tinha de Ser com Você do mestre Tom Jobim. E antes ainda Lobão, Metamorfose Ambulante do Raul. No primeiro bloco a gente teve uma cover do Lobão e agora o Lobão fazendo uma cover. E assim a gente fecha esse bloco dos anos 70 e também fecha o Criadores e Criaturas de hoje. Semana que vem tem muito mais, eu espero vocês com mais covers, versões e regravações. Lembrando vocês que a nossa fanpage está lá no facebook.com/criadores e criaturas. Clica lá, dá um curtir. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas. Com DJ Nando.